Parábola da Raposa. Assim falou Henri Cristo. Certa vez, um homem de bom coração estava descendo uma montanha cuja estrada traçava curvas em forma de caracol, semelhante à Graciosa, antiga rota que liga Curitiba ao litoral do Paraná. E de repente deparou com uma raposa que fingia dormir no meio da estrada. O bondoso homem exclamou: "Pobre bichinho, dormindo aqui corre o perigo de ser atropelado por um veículo." E carinhosamente removeu-a para o acostamento e continuou sua caminhada. A raposa fingida, tão somente vendo o bondoso homem pelas costas, desceu correndo pelo meio da mata e se deitou na curva seguinte. De novo, simulando estar dormindo, esperou o afável gesto do bondoso homem, que ao vê-la, pensando ser outra raposa, repetiu a atitude anterior, dizendo: "Coitadinha, pode passar um carro e matá-la. Vou removê-la para que possa repousar em paz e sem perigo." Mal continuou sua caminhada, a raposa sem vergonha, cretina, trapaceira e abusada, no intuito de fazer o altruísta homem de bobo, disparou de novo ladeira abaixo e prostrou-se novamente no meio da estrada, fingindo dormir um sono profundo. O gentil cavalheiro, amante da natureza e da ecologia, ao deparar com a impúdica raposa, percebeu que estava sendo enganado e deu-lhe um generoso pontapé no traseiro, vociferando: "Sai do caminho, raposa desgraçada!" Assim, da mesma forma, acontece com o Filho de Deus que vos fala, que pacientemente socorre, levanta os filhos caídos, remanescentes do venenoso vale dos mortos-vivos, do tenebroso principado das trevas, integrantes deste mundo caótico, chegam cambaleando, enfermos, desagregados, desajustados socialmente, desempregados e endividados, em litígio familiar, sofrendo toda sorte de chantagens do cônjuge, ameaças de inimigos, desamparados pela sorte, desgraçados e, na maioria das vezes, encabrestados pelos falsos religiosos exploradores da fé. E eu os acolho, os liberto, os afago, os abençoo, ensino-lhes paciente e afavelmente as leis de meu Pai, Senhor e Deus. Ensino-lhes a começar uma nova vida e como não serem atropelados pelo veículo do maligno, Satanás. Estes seres degenerados, obstinados em violar a lei de Deus, procedem como a raposa, fingem assimilar os meus ensinamentos. E no final, quando se sentem fortalecidos, abençoados e enriquecidos pelas graças divinas, correm ladeira abaixo e se atiram no poço negro, que é o verminoso mundo dos órfãos da espiritualidade, igual a raposa. Até que me canso de tantas descidas e subidas, de tantos levantar e vê-los descer de novo, constatando que não são nem frios nem quentes, são mornos, igual a raposa desta parábola, os vomito fora. Apocalipse 3, versículo 16. Pior que não ter é ter e perder. Só então percebem tarde demais, que eram felizes sob a proteção divina. Que a paz seja com todos, meus filhos.